Salvador, bom dia, 3601, formação Charlie, autorização São Paulo. 3601, autorizado São Paulo, 360, Pirzulu no meia, corda 10, curva direita, na Gael Leda Bridge, controle 1208, corrigindo, controle 119.8, transponder 5503. São Paulo, nível 360, via Pirzulu 10 até Bridge, depois da Pirzulu 16. Colo 10, curva direita, da Leda Bridge, 198, é o controle 5503, transponder. Correto, chama a pushback aqui na minha.